Declara aberta a sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2009. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Palavra do Senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 8 de 9 de 2009. Ata número 35. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 35ª sessão plenária ao 8º dia do mês de setembro de 2009. Às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Agnaldo Vujanski de Jesus; Ângelo Américo Branco Chimim; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassano, segundo secretário; Edson Stipe e Adelir Castilho Maldani. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, por unanimidade de votos, projeto de lei ordinária número 42/2009, projeto de lei ordinária 43/2009, projeto de emenda Lei Orgânica número 2/2009, da autoria dos vereadores Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Lóvico e Adelir Castilho Mardano, que altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal, indicação número 31/2009 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, requerimento número 253/2009 do vereador Fabrício Duarte Lóvico, 254 dos vereadores Antônio Adir de Lara e Ângelo Américo Branco Chemin, 255 2009, 256, 257, o vereador Edson Stipe. O senhor presidente deferiu as indicações, os requerimentos e despachou os projetos para as comissões. Os devidos pareceres, esgotada a pauta, anunciou-se expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Cumprimentou os presentes, teceu comentários da carta escrita pela senhorita Roseli da Luz para o Rádio Poema, a qual solicitava uma ponte na cabeceira do Rio 15. Comentou o pedido de indicação que sugere atendimento pelo público da prefeitura no horário de almoço. Pediu aos pares preferência na escolha do trabalho da cidadania rural Barra Bonita. Agradeceu os vereadores pela aprovação do pedido de informação da licitação 001/2009, relatou que foi a comunidade de Mato Rico para conhecer a clínica médico-hospitalar Mato Rico e constatou que a clínica não existe, que não existe dois pedidos de informação da Câmara Municipal porque a de Mato Rico, porque a clínica também participou e ganhou uma licitação no valor de R$ 290 mil naquele município. Comentou o pronunciamento do prefeito na Rádio Pitanga, ocasião em que chamou todos os vereadores de vagabundos, que falou das clínicas do município de Pitanga, nada falou da clínica Mato Rico, e finalizou questionando os nobres pares da coragem de votar contra os pedidos de informações deste Poder Executivo. Edson Stipe cumprimentou os presentes, comentou o ofício recebido da Associação do Desenvolvimento Comunitário da localidade Cantu, de que no dia 12 de setembro farão a limpeza no calçamento que liga Cantu à cidade. Ao encerrar, manifestou votos de paz pesar à família do senhor Pedro Uza, um dos pioneiros de Lagoa Verde, e a seguir falou o vereador Adelir Castilho Maldaner. Após cumprimentar os presentes, justificou a sua ausência na sessão da semana passada, apresentou suas condolências à senhora Lucilene Esser Bach e ao senhor Pedro Uza. Solicitou o encaminhamento de voto de pesar às famílias, sendo deferido pelo senhor presidente. lastimou o pronunciamento do senhor prefeito na Rádio Pitanga, que chamou os vereadores de bando de vagabundos. E espera uma retratação, pois o chefe do executivo demonstrou-se desequilibrado. A seguir falou da matéria publicada no jornal Paranacento, implantação do UFTR-PR no município de Vaiporã. Agnaldo Vujanski de Jesus cumprimentou a todos e comentou que a clínica Mato Rico, embora não possua uma sede, a empresa existe, os profissionais existem, tem vínculo empregatício com a clínica e estão trabalhando em Pitanga, que essa empresa foi utilizada para um problema na contratação de médicos, que a administração passada realizou concurso para médico, mas em razão dos baixos salários não foram preenchidas as vagas. E em breve será feito outro concurso. Partindo pelo vereador Carijó, que comentou que a implantação do orador, esclarecendo as dúvidas em respeito à clínica, deveria ter sido postura do prefeito na Rádio Pitanga. Aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que lembrou que o funcionário Kelly do Posto de Saúde Mato Rico disse que essa clínica não existe, é só documental. E os vereadores de Mato Rico também estão com essa preocupação. Continuando, o orador disse que a empresa juridicamente legal no processo de licitação, aparteado novamente pelo vereador Ângelo Américo, que afirmou que um dos proprietários está devolvendo dinheiro para o município de Santa Catarina. O orador comentou que não existe restrição envolvendo o nome do proprietário. Até o momento, lembrou a todos que contra a modalidade de carta-convite, mas essa foi realizada na modalidade concorrência. Aparteado pelo vereador Fabrício, afirmando que a divulgação da rádio chegou à população da seguinte forma: a clínica atenderia os pitanguenses no município de Mato Rico e não em Pitanga. Aparteado novamente pelo vereador Adelir, que comentou que se o prefeito não solicitasse aos vereadores para não aprovarem pedido de informações, não geraria desconfiança. O orador comentou que parte da imprensa do Brasil é falha e fala sem conhecimento. Relatou que em conversa com vários deputados estaduais que disseram que os pedidos de informações no âmbito estadual não são aprovados e que a base do prefeito normalmente trabalha junto com o prefeito, podendo ou não aprovar pedido de informações. Antônio Adir de Lara cumprimentou os presentes e falou da dificuldade nas reconstruções de pontes devido às chuvas. Relatou que o presidente da Amocento, junto com todos os prefeitos do Paraná, irão decidir em uma reunião em Curitiba se farão novo horário de atendimento nas prefeituras para diminuir as despesas devido à redução de verbas. Enviado aos municípios, em seguida relatou conversa com o provedor do Hospital São Vicente, o senhor Edson Huber, na qual manifestou a necessidade de equipar melhor o hospital, solicitando via ofício ao deputado estadual Moacir Niqueleto, que garantiu uma verba de 350 mil para equipamentos e uma nova lavanderia. Garantiu também para a comunidade de Quarteirão Aparecida uma emenda de 300 mil. Finalizou comentando o pedido de informação da Clínica Mato Rico. Para finalizar, o vereador Meco solicitou ao senhor presidente o envio de votos de passar a família do senhor José Ferreira Putter e um minuto de silêncio em homenagem próxima por esse cidadão que ocupou uma cadeira legislativa e foi duas vezes presidente desta casa. Ninguém mais usando da palavra, passou-se para a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 41/2009 abre crédito suplementar especial ao orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Aprovado por unidade de votos em segunda discussão e votação. Projeto de resolução número 2/2009 altera dispositivo das resoluções 2 de 1996, de 18 de novembro de 1996 e 39 de 2006, de 17 de maio de 2006. aprovado por maioria de votos em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2009, abre crédito especial suplementar para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, pedido de informação número 14/2009, da autoria do vereador Adelir Castilho Mandani, Ângelo Américo Branco Chemin e Antônia Dir de Lara. Rejeitado por maiorias de votos, nada constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Aguinaldo, Adir, Adelir, Edilson, Vaz, Edson Stipe e Ângelo Américo, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20h48, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, na qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 8 de setembro de 2009, João Dival Aramone, presidente, e o senhor Agostinho Bassani, segundo secretário. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 258, do vereador Edilson Vaz, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o pedido da comunidade de cascalhamento da linha Cantu, próximo à igreja. Número 259, do vereador João Dival Aramone, o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na localidade de Rio do Meio, na propriedade do senhor Lorival e família Goranze, visto que tem plantação... Em discussão e votação. Senhor presidente. Concedido, senhor. Eu queria que acrescentasse na ata sobre o depoimento que eu falei sobre o deputado que não foi posto aí na ata. Que ele chamou o fofo de bêbado de Santa Maria. Será atendido o seu pedido, vereador. Em votação. Os vereadores que forem favorável, permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Esse aqui é leitor da ata, senhor. Quem quiser se manifestar contra, pode se levantar. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 260, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio do ofício do Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento de aproximadamente 1 quilômetro da propriedade do senhor Rovulfo Chavarém, na localidade de Linha Cantu. Número 261, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na estrada que liga a localidade de Barro Preto, passando pelas propriedades da família Storte, do senhor Candinho e do senhor Matias Cláudio Schroeder, visto a dificuldade no transporte de pinos. Número 262/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando o serviço de terra plenagem e pá carregadeira na propriedade do senhor Solício Obor, na localidade de Vila Nova. Número 263/2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, o envio do ofício ao Executivo Municipal solicitando manilhamento na rua Belchon, esquina com rua Dinarte Aguiar, Vila Nova, São Basílio. Número 264/2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, o envio ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na estrada geral de Pitanga Barra Bonita, na altura da propriedade do senhor Adão Sokoloski, devido a um atolador no local que está impedindo a passagem de veículos em dias chuvosos. Número 265/2009, do vereador Edilson Vaz, o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reforma da iluminação pública na Praça do Triângulo, próximo ao Corpo de Bombeiro. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de PAP Fisco 8/2009 Municipal UFPR, no valor de R$ 49.802,92. do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 08-2009 do Municipal UFR-PR no valor de R$ 1.063,44. Do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS 08-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 203,59. Do Ministério da Saúde, comunicado, informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, TFVS-EX-TFCD 08-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 5.968,93. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Compensação de Especificados Regionais 08 Municipal UFRPR no valor de R$ 2.181,74. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular externo MS, MDS, SNAS, DIFNAS, CGOF, comunicando e transferência de recursos destinados à manutenção do serviço de ação continuada. Convite da Comissão de Constituição da Cooperativa Gestão Abatedouro Internacional para participar da Assembleia Constituição da Cooperativa que realizar no dia 18 de setembro de 2009, às 9 horas, no Centro Cultural Alexandre Buchmann. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico Gerenciamento de Risco de VS Produtos Serviços 08-2009 Municipal UFPR no valor de R$ 396,09. Comunico a solicitação de retirada de pauta por período indeterminado do projeto de lei número 3/2009, de autoria do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus, que estabelece normas de proteção de saúde proibindo o uso do produto fumigeno. Defiro os requerimentos apresentados nesta sessão. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhores. Me permita falar daqui do local, só para explicar a questão da retirada desse projeto, que é da minha autoria, a proibição do uso de produtos fumígenos. Na verdade, é o cigarro, né? Da pauta, nós estamos tendo, a nível do Estado de São Paulo, uma discussão no Supremo Tribunal Federal com relação à constitucionalidade ou não daquela lei aprovada. E há um pedido de liminar num processo que foi ingressado no Supremo para que realmente seja declarada essa inconstitucionalidade. Então, até que, na verdade, essa matéria seja decidida no Supremo. E a gente sabe que, uma vez decidido lá, formar-se-á, de repente, uma súmula, e essa súmula vinculará todas as outras matérias que tratam da questão da proibição da utilização desses produtos fumígenos. O projeto nosso trata de proibir, não proibir de fumar, mas de proibir em locais públicos e privados que tenham uma considerável aglomeração de pessoas. Então, eu estou pedindo, na verdade, através da Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação, a retirada até que a matéria, na verdade, seja apreciada pelo Supremo. Esta é a razão. Só isso, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço o uso da palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, mais nobres pares, pessoas que, em grande número hoje nessa noite, funcionários municipais, chefe de gabinete, eu fico contente quando vejo a população participando numa reunião aqui nessa casa, dos vereadores. Eu acho que é sempre importante as pessoas estarem bem informadas. Embora as rádios de Pitanga, ou menos a Rádio Poema, tenham dado umas coberturas das reuniões, daquilo que acontece aqui nessa casa, porque a população, nessa semana, deu várias perguntas, faziam para, eu creio que para este vereador, para os demais também, sobre os fatos que aconteceram na sessão passada. Então é porque, quando a população fica tendo conhecimento daquilo que acontece aqui nessa Casa de Leis, isso é muito importante. Eu vejo muitos jovens aqui, que com certeza estarão, mais tarde, representando a população aqui nessa Casa de Leis, e também buscando para ser executivo também, como para ser prefeito e prefeitos no futuro. Porque eu acredito que na política há uma renovação. Sempre há uma renovação. Os mais velhos, os mais que estão tendo na política, vão saindo e os mais novos vão participando. Isso é feito uma reciclagem, porque é assim é feita a vida do ser humano. Então eu não vejo essa diferença. E eu acho que o jovem tem que participar e buscar esse conhecimento e essa participação. É muito importante. Inclusive tem uma lei que são reservadas 30% das vagas, tanto para vereador como para deputado, para as mulheres. E, infelizmente, nunca vejo um partido conseguir preencher aquelas vagas. Sempre ficam faltando, por parte das mulheres, de ser candidatos. Os partidos sempre vão em busca, mas não conseguem preencher essas vagas por falta de participação. Eu fiz dois requerimentos que foram lidos aqui pelo primeiro secretário, hoje o segundo secretário que está fazendo hoje como primeiro secretário, lendo o expediente da mesa, o vereador Bassani, que me foi solicitado para fazer um anilhamento na Vila Nova, no Parque São Basílio, que é solicitação de moradores daquela localidade, no cruzamento de ruas. E também fiz requerimento na estrada que de Pitanga Barra Bonita, mais conhecida como a subida do Adão Sokolowski, é uma referência, para ponto de referência, que tem atolador e há necessidade de levar cascalho, porque nos dias de chuva não está passando nenhum veículo. Então está difícil a situação. Sabemos que as chuvas foram constantes e faz tempo que está chovendo. Há dificuldade, sim. Mas é uma saída. Resolver os problemas mais críticos. Eu acho que é o primeiro ponto. Permita uma parte, senhor vereador. Pois não, senhor vereador. Só para informação, eu estava conversando com o secretário hoje do interior. Na verdade, todas as máquinas disponíveis em estado que possam trabalhar realmente, todas elas estão espalhadas pelo município, a critério realmente de urgência. E hoje foi começado, na verdade, um cascalho no Bom Retiro. Na verdade, a máquina está soltando as pedras para que possa realmente cascalhar os locais no Bom Retiro, que realmente está difícil tirar a produção de leite e o veículo chegar para fazer o transporte de alunos. Assim como as outras localidades realmente estão aguardando esse cascalho e vai ser tomado medidas urgentes e pelo menos fazer um cascalho, ainda que superficial em alguns tópicos, que realmente estão impedindo a passagem dos veículos. O vereador Aguinaldo, acho que no Boritiro é em torno de 4 quilômetros que tem uma previsão de ser feito. Não sei se vai ser feito todos os 4 agora, ou é em torno de 4. Né? Já é uma solicitação já antiga também, né? Eu me lembro que a Vossa Excelência fez requerimento solicitando que fosse feito. Mas, ó, eu quero mostrar aqui. Informação. redação. São 118 páginas. 118 folhas. Claro que só tem um lado, não tem conversa. Do pedido de informação, que eu fui autor, o vereador Meco e o vereador Adir foram subscritores. E na época, o vereador Aguinaldo, como líder do governo, solicitou, porque achou que era muito extenso, solicitou que fosse dividido em três. E eu concordei com Vossa Excelência quando solicitou que fosse feito isso, e foi aprovado, então, naquela época, por unanimidade. É mês de janeiro e fevereiro. E eu somei duas coisas que eu somei aqui. Vejam bem. Eu ouvi falar muito que quando a atual administração agora assumiu e passou-se para a comunidade Pitanga, que o pátio estava arrasado. E tanto é verdade, porque muitos devem ter conhecimento, saiu até em jornal. E eu quero dizer que janeiro e fevereiro foi gastado com peças, com pneus, com eletricista, que talvez nem foi naquele tempo, mas eu somei tudo que está aqui. Deu R$ 32.934,78. E agora? Não estava acabado o pátio dessa maneira? Ou o que aconteceu? E disto, desses R$ 32.934, R$ 1.000, tem 9.465 que foi para a Shark. A Shark é aquela empresa que dá assistência técnica, que treinou nossos operadores, inclusive está aqui presente um operador de máquina, e eu quero dizer aqui, porque eu conheço que eu vou falar isso, Pifusque, um excelente operador de máquina, um ótimo funcionário, como tem os demais, mas um operador das máquinas novas, que fez o concurso, que fez o curso para operar aquelas máquinas motoniveladora nova, que veio três motoniveladoras novas. E tem a retroescavadeira. Então, tem. Essas máquinas estão em garantia ainda. Então, tem peças que tem que trocar, como tá, tem garantia, qualquer defeito que aparecer, incluído esse valor. Então, não foi gastado muito com máquina. Permita uma parte, vereador? Pois só não. Só para explicar, porque pois de, não. De repente a resposta pedindo informação também não esclarece quais equipamentos que foram realmente gastos esses recursos. É dos equipamentos que eles fizeram a recuperação, porque inclusive até hoje tem maquinários que não foram recuperados ainda. É bom que você frise isso, porque essa informação não está, é dos maquinários que eles recuperaram. Não é de toda a estrutura da Secretaria do Interior. Eu sei, ia chegar lá, eu sei que não foi totalmente recuperado. Porque senão seria insignificante isso aqui, não, seria, é muito significante para cuidar de máquinas. Porque hoje qualquer automóvel, quem tem, sabe que entrou na oficina para gastar é fácil. Inclusive aqui tem até pneu, né? Então vejo bem, é todo o gasto que foi para manutenção de veículos. Isso da saúde e toda, do município. Que é do patrimônio. Mas foi gastado também em combustíveis nesses 30 dias de janeiro e os 28 dias de fevereiro, R$ 163.736 de combustível. Então foi trabalhado. Que se está se estourado, e não está se trabalhando por ter gastado. Então, se gastou alguma coisa, deve ter sido feito. E que convenhamos, mês de janeiro trabalharam, mesmo foi para fazer a festa. Todo mundo sabe. fevereiro choveu. Então, o que eu quero dizer? Não estou dizendo aqui que não está certo. Estou dizendo o que está aqui. E eu tenho que falar o que me veio na minha mão. Eu também quero aproveitar essa oportunidade de dizer que o vereador Aguinaldo, vereador líder do governo, quando me solicitou que fosse dividido, eu pedi informação, fosse vir em três etapas, aqui veio de uma, 60 dias, depois tinha de vir mais de 60 e mais 60. Só que depois não foi mais aprovado e não vem mais. Que foi rejeitado o pedido de informação desse restante. Não sei por que cargas d'água, mas não foi mais aprovado aqui por essa casa. Com exceção do voto meu, do vereador Adir, do vereador Merck. O presidente não vota. Só vota se empatar. É bom que a população saiba também, né, presidente? O vereador só vota, só se for dois terços, senão ele só vota se der empate. Deu 4-4, ele vai decidir. Então eu acho que eu vi pouco serviço janeiro e fevereiro. E a gente fica um pouco em dúvida certas coisas aqui. Dúvida. Estou dizendo que está. Outra coisa. Está aqui presente hoje um funcionário, tem bons funcionários na nossa prefeitura, nós sabemos disso. Tem funcionários da saúde, funcionários do pátio, vários funcionários, excelentes funcionários. Eu sempre falo, toda a vida falei. O funcionário público é o elo importante de qualquer administração. O que seria uma administração se tivesse funcionário, por trás que fizesse? E o funcionário Cláudio Cotelli, que é um funcionário que dirige a ambulância da saúde, me chegou ao meu conhecimento que tem que ser repensado um pouco nessa situação, que eu me preocupei. O funcionário ia a Curitiba e voltar. Daí chega às 19 horas da noite e às 10 horas já parte de novo. E no outro dia já vai agora pau de novo. Isso é perigoso. Então eu quero que o líder do governo me ajude. Tenho certeza, com o apoio dos demais vereadores. É um risco. Expor demais um funcionário dirigindo dessa maneira. É muitas horas seguidas. Eu acho que tem que ter um intervalo com descanso maior. Que depois que acontece as coisas, por dormir no volante, qualquer coisa, é perigoso. Então eu acho que na saúde você tem que às vezes revisar, eu sei que às vezes aperta, é urgente, mas tem que ter uma escala mais bem dividida. Eu acho que isso há necessidade. Então eu espero que isso aconteça, que funcionário que tem curso de socorrista, de socorros, isso é importante, que ajudam a atender a população com acidentes. Então eu quero, esse é o meu pronunciamento, e dizer, repetir que os comentários daquilo que aconteceu na semana passada foi bastante comentado na cidade. A população, até hoje ainda, continua pedindo o que aconteceu. Fato lamentável que aconteceu. Mas espero que não se repitam mais esses fatos negativos para a imagem até do nosso município, do executivo e aquilo que foi taxado no legislativo. Me permite só uma parte. Pois não, vereador. Abusando muito prazer. Da sua confiança, é só para deixar claro também, senhor vereador, com relação às informações que nós pedimos aqui e com relação às respostas que, às vezes, em razão da não aprovação no pedido de informação, elas não chegam até essa casa. Só que para a população realmente tomar conhecimento que todos estes dados, toda a receita que entra no município, todas as despesas que são feitas, elas são publicadas na internet e estão à disposição de todo cidadão. Além disso, a cada quatro meses é feita uma audiência pública obrigatória por lei, às vezes é realizada aqui nessa casa, às vezes é no centro cultural aqui, onde cada secretário ou uma pessoa designada pela administração faz toda a explicação de tudo o que aconteceu naqueles 4 meses e é aberto ao público para que façam indagações. Essas audiências públicas são avisadas com antecedência, são fixados editais, portanto, tem ampla publicidade. Então, é um meio da população também tomar conhecimento. Essa casa tem a obrigação de fornecer todos os dados com relação a esses fatos à população, assim como fica disponibilizado no mural lá a fixação dos avisos do dia, horário, tudo, das datas das audiências públicas. Eduardo Aguinaldo, eu sei que hoje tem, como a Câmara tem, através da internet, mas o pedido de informação, aqui está, só por um exemplo, me permite. Aqui tem, ó, todos os pagamentos de funcionário, de secretário, de todos. Tipo aqui, ó, quando diz aqui, ó, um gasto aqui, por exemplo, alto posto de esquina, só dando um exemplo que aparece aqui, ó. Manutenção de transporte escolar, 40% Fundeb, combustíveis e lubrificantes automotivos. E daí tem o valor. Então aqui vem mais bem detalhado. É bem detalhado. Então isso que é importante. E eu quero dizer para a população, que eu pedi informação, eu considero o documento mais sério, mais que existe numa administração. A Câmara é o que dá o direito do vereador fiscalizar. Uma resposta. Irônia disse aqui, não pedi informação. Pode tornar numa cassação. É verdade ou não é, vereador Aguinaldo? São prefeito mentindo uma resposta e for comprovado o que aconteceu, ou que enganar, ou tentar ludibriar a Câmara de Vereadores, que deixar bem claro. Quando a Câmara aprova um pedido de informação, não é mais do vereador ou dos autores, é de todos. Já é do plenário, é a Câmara. Não é mais do vereador autor só, ou dos subscritores, né? Então se torna de toda a Câmara. Então é muito sério. Eu acho que é um meio, uma informação que o vereador tem na mão, um documento que é importante, é até às vezes para esclarecer a população. Isso aqui é um documento que tem até ajudar para esclarecer a população, por isso que eu acho importante. Eu agradeço a atenção de todos, foi um privilégio poder falar com vocês. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Essa palavra, presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, amigos vereadores, público aqui presente, funcionários públicos, imprensa, através do jornal Paraná Centro, uma boa noite. Senhor presidente, venho aqui hoje, nessa tribuna, falar o quanto fiquei grato de representar essa casa, junto hoje à PAI, eu junto com o excelente vereador Batatinha, lá naquela onde tivemos um explanamento, o que que é a PAI. Achei muito interessante, pessoas que estão lá, com certeza que não queriam estar lá, e trabalhando que nem estão trabalhando. Eu vi um projeto muito importante para todos nós, acompanhar, assistir e aplaudir, dar os parabéns para aqueles professores que fizeram o projeto com o pessoal que estuda lá. O projeto, eles fazem o plantio de vassoura e eles mesmos, através do professor João lá, eles mesmos fazem a vassoura e vendem para ter a renda à PAI. Então fiquei muito emocionado até assistindo aquele vídeo hoje, junto lá com o prefeito, o vereador Batatinha e demais pessoas presentes lá hoje na PAI. Me procuraram aqui há uns 60 dias atrás, o professor lá da PAI, para mandar uma carta ao senador Flávio Arnos, para entregar aqui em Iretama ao ministro da Agricultura, Reinaldo Stefano. Eu entreguei essa carta pelo aquele momento que falava em se fechar a PAI. Mas hoje, fiquei contente, conversando com o professor, isso já não existe mais, descartar essa possibilidade. Também, falando hoje na rádio, está chegando seu final, a entrega dessa patrulha, que tanto hoje vieram o pessoal lá das comunidades e deram entrevista na rádio. Essa patrulha, conversando hoje com o Ricardo, a licitação, já foi feita a licitação, e vai ser pedido para a firma entregar esse trator até o final dessa semana. Também agradecer muito o prefeito pelo empenho, quando eu pedi que antecipássemos, fosse ligeiro essa licitação que estava demorando, mas é por causa do problema burocrático, dos papel, que é junto à Caixa Econômica. Mas hoje, graças a Deus, está tudo resolvido e vai sair esse sonho para aquela comunidade. E também, voltando a falar da PAI, até mandaram aqui hoje, eu trouxe de lá sonho, salgadinho, bolo, e mandaram divulgar na tribuna que eles estão vendendo isso aí, e toda essa arrecadação vai à PAI, que eles tanto precisam. Permita a parte, vereador? Sim. Acho que passou uma abaixo-assinado agora, esses dias aqui, de um projeto absurdo de lei, em que tira essa educação especial a estas pessoas especiais para inserir elas na escola junto aos alunos que não têm essa qualidade especial. Eu acho que todos os vereadores aqui, não só a nível estadual, mas a nível federal, têm que se unir realmente para não permitir esse tipo de coisa. Eu acho que essas pessoas especiais, elas têm que serem tratadas especialmente, porque realmente são pessoas dotadas de qualidades realmente que a gente classifica que merecem um tratamento diferenciado. Então, obrigado. Então, tenho só agradecer esse professor pela dificuldade que eles têm lá e o trabalho que eles fazem lá. Hoje, fico também alegre de ver esse público presente aqui e já convidando que participe de todas as reuniões e participe junto à PAI para vocês verem a dificuldade que é e quanto nós temos que valorizar essas pessoas que dão aula lá. Voltando a falar desse pedido de informação, eu quero convidar esses três, Vossa Excelência, a Jó, a Dir e o Meco, que dia 28 tem audiência pública, quando eu faço parte, sou presidente dessa comissão, que tanto pedindo informação, parece que é só para dar audiência para a emissora. Então, dia 28, convido a toda a população e aos amigos vereadores para participar dessa audiência, que será dia 28, às 15 horas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ia pedir uma parte para ele. Eu também pedi uma parte para o vereador, até a primeira vez, aí comunicar o vereador Edilson Vaz, que foi conseguido 100 mil para a PAI. Foi conseguido através do irmão que trabalhava de motorista, bem antes da política, ele fez um pedido. E agora, graças a Deus, foi conseguido 100 mil reais para ajudar a PAI. Inclusive, a pedido do presidente, eu deixei de falar, eu fui representar a Câmara de Vereadores na PAI hoje. E é uma pessoa que também está lutando para a PAI. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Senhor presidente, senhoras e senhores, alunos, professores, que se encontram nessa noite prestigiando os trabalhos e fiscalizando também aqui esta casa. Fazer só um comentário à questão da PAI e também dizer que o município de Ipitanga faz uma parceria muito grande com a PAI, juntamente também com o governo do estado. Por isso que a escola está indo muito bem através aí da sua direção. E, infelizmente, hoje eu não pude estar presente devido a estar atendendo no sindicato rural, mas eu tenho pleno conhecimento que nós somos conselheiros, o Sindicato Rural possui uma cadeira, e eu represento nessa APAE. Então, a gente tem o conhecimento do grande trabalho que a APAE vem fazendo por todos os alunos e familiares aqui do município de Ipitanga. Também eu quero falar um pouquinho que na quinta-feira, ouvindo através da Rádio Pitanga, quando o excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com os deputados federais, aliás, federal, André Vargas, o deputado estadual Artagão, eles comentavam via emissora que eles estavam visitando diversas partes do nosso município, E convidando a população também para as 19 horas para uma reunião que houve lá na... Foi na Sempre, né? Na Sempre. Eu fui lá, para, inclusive eu não conhecia pessoalmente o deputado André Vargas e também o deputado Artagão. E até usei uma... Fui pensando e usando uma expressão muito antiga. Acredito que o senhor Alcir Pereira e o José Rencheche lembram bem dessa... Eu fui chegando meio de carancho lá. Carancho, para os jovens aí, talvez não entendam muito essa palavra. É quando... parte, pois não? Eu convidei a Vossa Excelência pessoalmente aqui na Câmara. Né? Então, quando fazia algum mutirão no interior, a pessoa não ia trabalhar, não participava ali. Daí, quando ele chegava, ficava meio por detrás dos panos. Mas eu cheguei, me apresentei, fui bem recebido. E gostei muito de ter participado. Era uma... Prefeito municipal colocou a situação do município de Pitanga, falou sobre as estradas, as dificuldades, sobre as pontes. Vossas Excelências, os vereadores que lá estiveram também deram apoio a esses deputados. Mas eu estava curioso de ouvir esses deputados. O Artagão Júnior falou muito bem. Achei ele uma pessoa culta. Falou das emendas do Estado que ele estava trazendo aqui para o município de Pitanga. Falou que para a parte agrícola, que eu estava bastante curioso, que viria ou virá uma reta escavadeira para o município de Pitanga. Após o deputado André Vargas também, pessoa que eu acabei de conhecer naquele evento, falou de várias emendas, Centro da Juventude, que é do Estado, parte federal também, creche. Mas eu esperava que fosse falado também da parte agrícola. Porque quando o prefeito foi sincero de falar das dificuldades do município, nós estamos aí com nossas estradas rurais praticamente quase que acabadas. Foi trabalhado aí, conforme até no relatório consta, gasto de combustível, janeiro, fevereiro, março, depois veio as chuvas, 28 pontes e bueiros, né, foi desmanchado com as chuvas aqui no município. Mas esses deputados nada falaram para o setor agrícola. E nós que estamos, nosso município, que é estritamente agrícola, necessita de tirar diariamente, independente de clima, tem que trazer aí os seus produtos, o leite. Os nossos alunos que vêm do interior precisam vir às aulas. E nós temos, todos nós somos conhecedores do grande número de faltas que esses alunos vem enfrentando devido ao não transporte escolar, pelas dificuldades enfrentadas. Inclusive, quero só deixar, fazer um registro que às 20 horas da noite de hoje está havendo uma reunião no Sindicato Rural de Pitanga, juntamente com o presidente da Associação dos Bovinicultores de Leite, o senhor Orlando Valec, juntamente com o presidente do Sindicato Rural, demais produtores, onde eles estão fazendo uma análise das dificuldades do setor. Quantos produtores que nesses tempos tiveram aí que jogar o leite fora, aqueles que não conseguiram fazer queijo ou transformar em outros? Permito a parte? Pois não. Inclusive, da Serra Palmeira, eles perderam agora de mais de 1.000 litros de leite. Muito perderam leite, porque o atolador não passava e não conseguiram. Perderam. Então, tem uns problemas seríssimos no interior aí. Certo. Obrigado pela intervenção. Obrigado. E, então, são esses produtos que hoje vem mantendo a cidade. Também a questão dos suinocultores, conversando com o presidente, o Luiz Carlos Petrestin Filho. Também da grande dificuldade que os suinocultores enfrentam. Porque quando chega o dia de transportar o suíno, o leitão, independente de clima, tem que tirar. E o pessoal tem tirado arrastando caminhões. Vem, além do baixo preço, então está havendo um desestímulo. E eu quero que fique bem registrado que o que eu estou falando aqui não é uma crítica contra a administração, porque eu sei o quanto que a Secretaria do Interior, através do Júnior, vem trabalhando. Mas nós precisamos que as nossas autoridades também do Estado nos ajudem, e também do Governo Federal. Porque todos nós aprovamos aqui o projeto da cidadania, que começou na Planalto, foi no São Berto, lá, cascalhar as estradas, mas nós temos a plena consciência que não será suficiente. Não é suficiente. Vocês vejam, o nosso município é muito grande. Então nós precisamos que a parte do legislativo, a parte do executivo, pois não? Novamente. Pois não. Eu também acho. Todo prefeito, ainda mais nesses municípios pequenos que têm dificuldades, seríssimas dificuldades, eles precisam ter um elo com o Estado. E eu quero fazer uma crítica construtiva. Eu acho que o município Tanga tem que fazer melhorar esse elo de ligação com o Estado. O vereador Batatinha, que também representa o distrito da Vila Nova, tem uns bueiros para terminar lá. O Estado mandou as manilhas. Eu acho que não foi terminado ainda. Se foi, foi nesses dias agora. Pediu uma parte. Depois. Mas para terminar, será? Daí fazer um convênio com o Estado, para essa patrulha do Estado, eles vêm e fazem mais 20 quilômetros. Eles fazem 20 quilômetros de cascalho. Eu acho que isso é importante para o município. Eu acho que essas são as coisas que tem esses programas que existem entre Estado e a convênio. Agora, tem que terminar aquele para fazer um novo convênio e entrar, porque até que termina aqueles outros municípios e vem, então tem que se antecipar. Porque quanto antes fazer, antes vai chegar. Obrigado. Pois não, vereador Batatinha. Vereador Carijó, essa semana eles estão trabalhando, porque choveu esses dias e não deu para terminar. Agora, realmente, essa semana provavelmente vai ser concluída a obra. Permito uma parte, vereador Dirk. Pois não. Só para dizer que concordo com Vossa Excelência, mas colocar um parênteses na seguinte questão. Todo mundo sabe aqui que o prefeito, na verdade, na questão política, na última eleição para governo, realmente se posicionou contrário ao governo Requião. O deputado que representa Pitanga na Assembleia, que é o Alexandre Cury, também, politicamente, estiveram em lados opostos. Porém, o prefeito municipal, sabendo realmente da necessidade e da situação precária que se encontra todas as estradas a nível do município, embora esteja trabalhando, eu coloquei aqui, estão fazendo cascada no Bom Retiro, estão fazendo um reparo na Cruzada, estão no 15, estão no SUS, todas as máquinas estão trabalhando. Toda a equipe de Bueira e Ponte está trabalhando, inclusive para agradecer as pessoas do interior que estão ajudando, estão cedendo madeira, não há absolutamente ninguém parado. O prefeito já chegou no deputado Artagão, já falou com Alexandre Cury, já foi em Curitiba e pediu uma ajuda, sim, urgente nessa questão extremamente relevante, que é a situação das estradas no município Itanga. O Artagão está batalhando lá, precisa que o Alexandre Cury, deputado mais votado de Pitanga, também se empenhe, não é pelo Zampier ou pelas pessoas que não apoiaram ele, mas é pelo povo de Pitanga aqui, que ajude lá em cima, mas que realmente o Requião, quando esteve aqui, e o Zampier chegou com toda a relação das estradas que estavam na situação, com relação a todas as pontes, e mostrou foto para ele. O Requião pegou dentro do carro, abriu e fez assim, tchau, sem resposta nenhuma. Nós sabemos que o Estado fica com grande parte da arrecadação e que o município também fica com a menor parte na distribuição da receita tributária. Portanto, realmente, eles têm que olhar. O Artagão está tentando muito lá, mas está encontrando barreiras e precisa que o Alexandre Cury colabore com isso, porque todo mundo sabe que o Alexandre é o deputado Requião, é o deputado realmente que tem as portas abertas lá e que olhe principalmente Pitanga aqui. Esqueçam, o Zampieri entrou agora, está no início de mandato, as próximas eleições vão demorar muito tempo, então é preciso que todos se unam, prefeito Alexandre Cury, governador, deputado Artagão, deputados federais, para que ao menos nós possamos resolver. Deixar para o município é impossível, com a estrutura que tem hoje, com os equipamentos que tem, não tem nenhuma chance de resolver os problemas. E ainda que venha ajuda do Estado, a gente sabe que vai resolver os problemas mais graves, eu diria assim. Porque na totalidade a gente sabe que é impossível. Mas deixar bem claro que o Zampieri tentou, pegou o requião aqui, levou dentro da sua sala lá dentro, que inclusive não queriam que ele entrasse dentro da sala do prefeito. Quem esteve lá presenciou isso aqui. Mas infelizmente as respostas que vêm são os recursos que o Artagão está conseguindo e ele mesmo deixa claro as dificuldades que ele tem lá dentro. Obrigado pela... Eu acho e tenho certeza de que é só a união das entidades aqui do município, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores, Cresol, as cooperativas, todas aquelas que trabalham com o setor rural. Nós temos que nos unir, sentar com o prefeito, vamos achar uma solução, vamos trabalhar para que, não em prol do Zampieri, mas esse trabalho vai ser em prol de toda, não só do setor rural, como do setor urbano. Porque hoje você tem bastante gente desempregada aqui na cidade, é porque o setor rural não está conseguindo trazer os produtos para crescer aqui o nosso comércio. Me permite mais uma parte? Pois não. Vossa Excelência está com a palavra, vou deixar bem claro. A nossa população entender bem. Governador Requião é do PMDB. Artagão é do PMDB. Alexandre Cury é do PMDB. Quem tem o mando político aqui em Pitanga chama-se Alexandre Cury. O Artagão tem Guarapuava. É a mesma coisa querer ele me soprar no ouvido que o Alexandre Cury vai levar o inferno de coisa para Guarapuava. É mentira. Isso é enganar a população. O mando político aqui do Alexandre Cury, só que o prefeito tem que se dedicar, porque eu levei um abaixo-assinado para fazer cascalho, lá da Vila Nova. O prefeito, foi a única vez que fui no gabinete dele, ele falou que não tem negócio de mando político, mas existe. Existe no Estado mando político. É só, Sagará, e o Alexandre Cury, deputado, que tem ajudado o município. É só querer agora. Não adianta brigar com o deputado. É querer brigar porque não resolve. Eu acho que eles têm de se unir. Agora, o prefeito também tem que querer. Agora, impor um candidato lá de Guarapuava, eu não acredito muito. Não vai ter muito sucesso. Eu acho que tem que partir para os caminhos certos, senão vai complicar. Obrigado. Vereador Edir, desculpe abusar da tua confiança. Eu também tenho sempre concedido a parte, a Vossa Excelência. Vossa Excelência, pois não, fique à vontade. Sido muito delicado com essa questão, assim como todos os vereadores. E eu me permita mais uma vez dizer o seguinte, que é um absurdo esse negócio de mando político. É um absurdo porque o prefeito é o Zampieri, eu sou o deputado Alexandre, agora não vou trabalhar porque o Zampieri é o prefeito. Ele tem compromisso com o povo, ele não tem compromisso com o Zampieri ou com fulano de tal, a eleição já passou. E o Zampieri não tem que se humilhar para ele, o Zampieri está indo, está pedindo, agora tem que chegar lá, ficar de joelho para o homem lá, dizer amém a tudo que ele quer, ou tem que aumentar todos os políticos de Pitanga, que apoiar só ele para trabalhar por Pitanga. Nessa hora que nós precisamos ver se o homem é trabalhador. Permita a parte. Obrigado, presidente. Concedemos? Pode concluir, vereador. Acho que as Vossas Excelências têm que fazer. Eu acho que a Vossa Excelência viu lá na reunião, na quinta noite. Eu cobrei dos deputados, porque eu trabalhei para eles na eleição passada, e realmente eu cobrei eles lá. Eu acho que a Vossa Excelência Carijó trabalhou para o Cury, tem que cobrar, tem que ir atrás. Fiz aqui. Obrigado. Finalizando, então, quero agradeço a interferência de Vossa Excelência. Vereadora Adir, o senhor tem mais 5 minutos, pode usar a tribuna e o tempo for. Obrigado, presidente. Só voltando ao raciocínio aqui. Eu quero dizer que a população de Pitanga, que me elegeu Vossa Excelência, elegeu o prefeito, elegeu o vice-prefeito, que era meio assumido, né? Não sei, parece que não temos vice-prefeito aqui em Pitanga também. Tem, mas que ele não, parece que não está fazendo parte da administração, né? Então, o povo, ele elegeu querendo que tivesse uma mudança. Acredito eu. Por isso que nós estamos aqui. Vejo quantas pessoas que saíram candidatas, quantos chegaram, aqueles que saíram candidatos com pensamentos de mudança, e se não fosse para mudar, tinha que permanecer os mesmos. Então, eu penso que a população, ela quer e necessita dos benefícios. Eu sempre bato no setor rural, porque é do setor rural que eu trabalho aí, no Sindicato Rural há 23 anos, mais 8 no Uber, também nesse setor, sempre trabalhando com a população rural. E eu sempre vejo, o vereador Carijó sempre falou, problema da estrada sempre vai ter e terá. Mas até quando? Até quando vai ser assim? Choveu, os alunos não vêm para a escola. Não tem aula. O leite não sai. Senão nós vamos chegar no final dos 4 anos e vai ficar a mesma coisa. Por isso que nós devemos unir as forças, olhar, que quem vai ganhar não sou eu, não é o vereador Aguinaldo, mas quem vai ganhar é a população. É isso que nós precisamos. Eu quero falar da questão, foi falada da questão das pontes, e me lembra um fato que, me corrijo por favor, vossas excelências que já estavam aqui no passado, mas me parece que a última ponte de material feita aqui no município de Pitanga foi na gestão do prefeito Zampieri em 92. E hoje nós ficamos alegres quando fazemos uma ponte de eucalipto, né? Então nós precisamos, se cada prefeito fizesse uma ou duas pontes, aí quanto que no futuro a gente vai acabando com esse problema. Eu agradeço a compreensão de todos e quero estender um convite a todos, Vossa Excelência e também ao público, para uma reunião que haverá do PDT na próxima sexta-feira, às 19 horas, no centro catequético que é aqui da Igreja Matriz, onde será uma reunião superpartidária, todos estão convidados, onde estaremos discutindo projetos para ser enviado ao pré-candidato do PDT, Osmar Dias. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa, através do jornal Paraná Centro, aos alunos do curso pós-médio e professores do Colégio Dom Pedro, obrigado pela presença. E dizer hoje, é uma satisfação imensa estar aqui vendo tantos públicos jovens hoje presente. Que nem o vereador Carijó mencionou, isso é importante, vocês são os futuros da nossa cidade, do nosso estado, que estão aqui. E também fico contente de ver muitas mulheres presentes aqui nessa reunião, nessa sessão, muitas mulheres jovens. E eu recordo nessa última Olimpíadas, em questão que teve a presença das mulheres, a importância das mulheres em questão em tudo, em questão do ensino, do esporte, e como eu citei em questão da Olimpíadas, quantas medalhas que as mulheres trouxeram para o estado, pelo país, aqui pelo nosso país, do Brasil. Antes a gente só via o futebol, o vôlei masculino, trazendo medalhas. E nessa última Olimpíadas, quantas medalhas que as mulheres trouxeram aí, que deu a alavancada ao Brasil, acho que, se não me engano, ficou em décimo ou nono, através das medalhas que as mulheres trouxeram. Isso é importante ver hoje muitas mulheres aqui junto conosco aqui nessa reunião. E falar aos jovens também, em questão, isso é importante vocês estarem aqui junto conosco, participando das reuniões, é uma satisfação, acredito, para mim e para todos os vereadores. e falar para vocês pensarem bastante em questão das eleições que estão vindo. 2010 está aí já, para vocês pensarem, escutarem bastante os políticos, verem como que é, participarem das reuniões da Câmara para vocês verem como que é. Às vezes vocês ficam dando lado, tem certa emissora que soltam tantas coisas que os políticos falam aqui nessa tribuna, soltam às vezes coisas, eu vou até, me desculpa a palavra, mentirosas nossas, que a gente fica com vergonha, às vezes, você ligar um rádio e ouvir certa emissora falar os nossos pronunciamentos, que eles não soltam todos os nossos pronunciamentos, todo ele, para vocês ouvirem. Isso é importante vocês estarem aqui vendo. Que nem eu falei, eleição 2010 está aí, nós vamos ter eleição para presidente, para governo, para deputados. Então, isso é importante vocês estarem aqui ouvindo e participem sempre, ouçam sempre os políticos, as propostas que cada um vão ter a vocês, porque vocês são o futuro nosso da política aqui de Ipitanga, do Estado, e até, quem sabe, um dia nós chegarmos até a nível do Brasil, porque o Lula também foi, né? Era um político, começou uma vida como nós, como candidato a vereador, como vereador, e surgiu como um presidente da República. E por que nós não podemos ser e vocês não podem ser um futuro político dessa maneira? E falando em questão dessa... O vereador Edilson Vaz e o vereador Batatinha hoje foram até a PAE hoje. E a gente fica satisfeito, orgulhosos de ouvir essa instituição não vai ser mais fechada. Porque eu sempre falo assim, aquilo era um absurdo. Se houvesse essa maneira, esse fechamento de uma instituição dessa que faz tanto bem para certas pessoas, que claro, que nem muita gente não queria estar naquela sala de aula, mas infelizmente é coisa de Deus, Deus quis aquilo lá e eles estão lá. Isso eu fico satisfeito e orgulhoso de saber que a PAE não é mais fechada. E também através do senador Flávio Arnes, que batalhou, lutou para essa instituição, está hoje não o fechamento dela. E ao presidente, pela batalha do presidente nosso da Câmara Municipal de Ipitanga, essa verba que vai ser doada à PAE, isso é importante. Esses 100 mil, eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo a eles. Falando da PAE, a gente fica indignado, que nem um fechamento da PAE. É a mesma coisa como nós estávamos esses tempos falando sobre o curso de jornalismo, né? Quantos alunos, jornalistas fazendo o curso, e eles estavam, hoje foi excluído o curso de jornalismo, né? Então eu falei, acho que foi os dois micos no Congresso, ou no Supremo ali, que eles queriam fechar. Toda, vereador. Esse mico não foi do Congresso, esse mico foi do governo federal. Foi o secretário lá que inventaram essa fechar, rapaz. A PAE, não, então, isso eu falei, a PAE e tanto como o curso de jornalismo. Eu acho que aquilo lá é um absurdo. Mas enfim, cada um tem a sua consciência e graças a Deus a PAE hoje não vai ser mais fechado em questão de 100. E falando em questão, que nem nós estávamos citando, das chuvas, das estradas, é complicado. A gente vê quantos agricultores reclamando das estradas, a gente vê a dificuldade dos sinicultores para sair das estradas, a gente vê a chuva, como está estragando as estradas em questão. Mas a gente também pede, agora, claro, a paciência, todo mundo tem limite, né, um pouco, né, mas a gente pede um pouco de paciência, que eu tenho certeza que o prefeito ele vai atender a toda a comunidade. A vontade dele era, se fosse a vontade, a última conversa que eu tive com ele, era até se pudesse asfaltar para todo mundo, seria isso, claro, que é um sonho, né? Mas isso aí, eu tenho certeza que o prefeito está correndo atrás, junto com o secretário, está correndo e para melhorar a nossa cidade em questão dessas estradas que a gente sabe que está precária, tá? A gente pede paciência aos produtores, aos leiteiros, que tenham um pouquinho mais de paciência devido a essa chuva, que não foi a gente não escolhe, né? A chuva está aí, vai fazer o quê? Hoje mesmo, vocês viram a pancada de chuva que deu hoje à tarde. Então é complicado, é difícil isso aí. Sobre as pontes, vereador Ardir, acho que há um mês, dois meses atrás, eu citei que o ex-prefeito do município, o Neri Cossemba, fez quantas pontes? Falei, se cada um, prefeito que entrou, são 21 anos, se cada um tivesse feito uma ponte por ano, são 21 anos, eram 21 pontes que estavam feitas no município de Itanga, ia estar resolvido quase 60, 70% do nosso município. Mas cada um pensa diferente, mas vamos torcer aí que o prefeito Zampieri faça, eu sei que ele tem vontade de fazer essas pontes de alvenaria, que é melhor para o município, e isso aí tem vida eterna, essas pontes. E também falar em questão do... quando a crítica a gente tem que criticar, e quando as pessoas a gente tem que elogiar. E sobre, em questão, aquela emenda, aquele recurso que foi, o vereador Carijó estava no mando passado, o vereador Aguinaldo estava no mandato, aquele recurso, aquela UTI móvel, que era para vir ao município, que gerou uma polêmica, daí não veio mais, e o deputado, eu não me lembro o nome do deputado que trouxe essa... Rocha Loures. Rocha Loures. E então foi o Hospital São Vicente fez um requerimento em questão de troca aquela UTI móvel para solicitar aparelhagem para o Hospital São Vicente. E hoje está chegando, sabe? Estão chegando a aparelhagem. Está vindo por etapas, mas já veio bastante. O hospital está se equipando, o hospital está sendo, eu falo, se Deus quiser, vai ser um hospital modelo para o município, para a região central do estado do Paraná. Permito, toda, vereador. Inclusive, houve até discussão aqui nessa casa, foi uma emenda do deputado Rocha Loures, do PMDB, é louvável a emenda, mas eu acho, e nós achamos, que para Pitanga há uma UTI móvel. Se você contar quantas vezes num ano é necessário, então essa aparelhagem que vai vir para o Hospital São Vicente é mais benéfico. Porque você, aquele pouco recurso, você tem que usar ele melhor, da melhor maneira possível. Do jeito que ele vai atender melhor a população. Então eu acho que essa transferência que foi mudada da UTI móvel para essa aparelhagem foi mais importante mesmo para a população toda. É louvável a emenda do deputado Rocha Loures do PMDB. É que nem eu falei. Sempre gosto de citar, quando cita, o deputado que é o autor da emenda. Que a gente tem que, vereador Fabrício, enaltecer o deputado, não importa de que partido ele seja. Mas a população tem que saber. E tem emendas que foi colocado em 2005 e só foi liberado em final de 2007. Às vezes tem um processo, dependendo da qual o ministério quer tirar do dinheiro para essa emenda, elas são demoradas, elas demoram para ser liberadas. Obrigado pela parte, vereador. Valeu. Então isso é importante, a gente, eu nem não lembrava o nome do deputado, nem sei que partido que é o deputado Rocha Loures, em questão partidária, só vim falar que o hospital está recebendo essa emenda que foi colocada ao município de Pitanga, e vai ser útil para toda a população de Pitanga. E agradecer de novo, novamente, a presença de todos, aos vereadores, meu muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2009, abre crédito especial suplementar para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto da emenda à lei orgânica 2/2009, altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 43/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário, número 40/2009. Em discussão. Senhor presidente, me permita. Eu vou pedir aprovação, senhores vereadores, desse projeto de lei, explicando aqui as razões do porquê mais uma suplementação nessa casa aqui. Muitas pessoas interpretam as suplementações orçamentárias como falta de planejamento, falta de organização. Uma vez realizado, feito o orçamento, é onde prevê todas as despesas e todas as receitas, na verdade já deve saber onde aplicar os recursos. Portanto, não há necessidade de ficar mandando aqui suplementação, pedindo para tirar de um lugar para colocar no outro. Mas o orçamento é feito num ano para ser aplicado no próximo. Ou seja, essa administração está sob exercício do orçamento da administração anterior. Então, todo o planejamento orçamentário, todo o planejamento da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, é da administração passada. Somente neste ano serão elaboradas essas três peças para serem aplicadas nos próximos 4 anos, que pegará também a próxima administração. A administração anterior tinha um planejamento. Essa administração tem outra. Portanto, os recursos orçamentários realizados no ano passado não se adequam ao planejamento da atual administração. Portanto, a necessidade aqui de cancelarmos algumas dotações aqui para suprir outras que não haviam recursos. Todos essa suplementação que está sendo pedida aqui é para a Secretaria de Promoção Social. Ou seja, está tirando da Secretaria de Promoção Social, dentro de determinadas rúbricas aqui, para aplicar dentro da mesma secretaria, só que em outros projetos. Aqui entra gasto com material permanente, as obras sociais da promoção social, que não são todas elas idênticas da administração anterior. Portanto, há necessidade. Uma vez não aprovado esse projeto aqui, não haverá recursos orçamentários para que esses projetos realmente sejam executados. A menos que cada um de Vossa Excelência aqui discorde do planejamento destes projetos da atual administração, aí sim haverá até justificativo para não aprovação. Agora, se Vossa Excelência concorda com os projetos da promoção social atual, eu peço que votem favorável a esta suplementação aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Esse projeto já foi, teve votação na terça passada. Foi votado por unanimidade? Então, não vejo por que alguém vai votar contra. Por isso que eu estou pedindo aprovação. Pois é. Eu não vejo ninguém que já votou a favor votar contra. E eu também entendo essas diferenças que existem. Para um exemplo, na saúde tem mais de 13 contas diferentes. Numa tira daqui e põe na outra. Isso aqui é normal nas administrações, todas acontecem. E um orçamento plurianual é feito. Depois, claro, que toda administração remaneja alguma coisa. Um investe mais naquela área, outro mais naquela. Deu mais destruição de ponte, tinha um valor. Como deu enchente, destruiu mais ponte, vai ter que gastar mais. Isso é normal, eu vejo. Maior normalidade dessas coisas. Nunca votei contra e não vou votar contra. Eu sou a favor. Só para explicar também, senhor presidente, que não só a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, mas a própria Comissão de Finanças analisou não só os aspectos legais, mas os aspectos financeiros também, entendeu. Até porque há manifestação do jurídico e da contabilidade dessa casa que o projeto preenche todas as exigências legais. Mas, vereador Carijó, só colocando uma explicação na questão de suplementações, eu tenho alguns questionamentos com relação às suplementações, não com relação à abertura dos créditos especiais, que são outra fonte de recurso. Mas suplementação, na verdade, em grandes quantidades, dentro do mesmo planejamento, dentro das mesmas peças, eu entendo que essa quantidade grande, ela pode demonstrar, sim, a falta de organização e falta de planejamento, ou seja, o que eu quero. Porque a partir de 2001, quando nós tivemos a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou extremamente racionado a questão de orçamentos que viravam somente expectativas. Nós tínhamos previsões orçamentárias aí de 25 milhões e fazíamos orçamento com 40 milhões. Absurdo. Hoje não, você tem que tentar aproximar a receita com os teus gastos, porque você toma como parâmetro o exercício anterior e você tem a expectativa ou de aumento de recurso ou às vezes até de decréscimo de recurso. Portanto, muitas suplementações dentro das mesmas peças, da mesma administração, eu entendo que ela não deve existir. É claro que uma ou outra vai existir, às vezes levado por casos aí fortuitos, que independe, na verdade, da administração, crises econômicas, dependendo do próprio temporal, que acaba levando mais recursos para sanar essas prioridades que acaba exigindo a presença da administração mais forte nessa questão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Realmente, isso é verdade. Eu estou vários anos já aqui nessa casa e realmente era superestimado o orçamento naquelas épocas. E quando entrou a lei de responsabilidade fiscal, foi em 2001, né? Ela entrou, 2001? Ela entrou, em maio de 2001, ela entrou, pegaram os prefeitos assim, e os orçamentos hoje é pegado a média dos últimos 3 anos e é feita uma divisão. Então não existe mais superfaturamento do orçamento. É feita uma média dos últimos 3 anos. Então, às vezes, por isso que vem esses projetos e vai vir sempre. A gente fala em superfaturamento, assusta, hein? Em votação. Superfaturar o orçamento mesmo. Na verdade, estimar o orçamento. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de emenda da Lei Orgânica número 2/2009. Em discussão. Só alteração de redação dessa lei, ó, que exigia, tem alguns termos, na verdade, que com relação à redação não estavam tecnicamente inseridos, estavam inseridos dentro da lei orgânica. Houve a necessidade realmente de sanar esses vícios aqui. Realmente, senhor presidente, inclusive o presidente da comissão, né, a reformação, por ele fazer parte, é só mudança de alteração, isso não é sem problema nenhum. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei orgânica número 43/2009, em discussão. Senhor presidente, eu vou ratificar o que eu falei do 40 para o 43, porque trata de matérias semelhantes. Em votação. Os vereadores que forem favorável, permaneça sentado. Caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Eu praticamente não usei a palavra hoje, eu só usar ela agora para agradecer a presença de todas as pessoas, dizer realmente da importância realmente de todos acompanharem aqui. E eu sempre tenho falado aqui, volto a frisar aqui novamente, a necessidade que vossas excelências, todos aqui, venham nessa casa aqui e busquem as informações, não só as que estão disponibilizadas através dos meios eletrônicos aqui, mas essa casa que é obrigada a fornecer todas as informações, não só do Legislativo, mas de tudo que vem do Executivo a cada um de vossa excelência aqui. Cobrem dos vereadores, cobrem dessa casa, cobrem do Poder Executivo e vejam até para vossas excelências que realmente, com esse conhecimento que é possível aqui, poderão realmente ter a possibilidade aí de cobrar não só dos vereadores, mas de repente até cobrar juridicamente. Então isso é importante realmente, fiscalizar não só o Executivo, mas fiscalizar principalmente o Poder Legislativo. Agradeço à imprensa que está aqui, o Paraná Centro, a imprensa também falada, que não está presente aqui, mas que faz uso das gravações e disponibiliza nos meios de comunicação. E aqui eu quero concordar, salvo engano, com o vereador Fabrício, de como realmente nós estamos hoje defasados com relação à seriedade do trabalho na divulgação das informações. Quem observou as últimas matérias de terça-feira, e eu deixo bem claro aqui, eu não tenho nenhum problema de ficarem me chamando atenção na rádio, e falo aqui que a Rádio Poema se manifestou porque eu escutei, tenho gravado, inclusive estou pedindo ao presidente agora, presidente, verbalmente aqui, para que seja pedido a fita de gravação do programa de quarta-feira, porque houve uma montagem de tudo que falamos aqui, principalmente com relação à minha fala aqui, ou disponibiliza na integralidade aquilo que nós falamos aqui, ou não se disponibiliza absolutamente nada. Porque pega-se uma gravação que monta-se e divulga-se da forma que entende correta. Eu acho que nós temos que providenciar. Eu quero providência com essa fita aqui para que seja tomada juridicamente. Se é para respeitar uma lei de imprensa que rasgaram, que acabaram com o curso de jornalismo, vamos buscar então o Poder Judiciário para disciplinar o trabalho daqueles que não têm responsabilidade com a notícia. Não estou aqui restringindo o trabalho da imprensa, acho que desenvolve um papel importante na nossa democracia aqui, mas precisa que algumas pessoas se atenham e tenham responsabilidade com aquilo que é discutido não só nessa casa, mas em todos os meios aqui. Colocar aquilo que realmente se falei, algo que realmente contraria os interesses da população, que se coloque Mas se eu falei algo que realmente não corresponde na sua integralidade àquilo que interessa a meia dúzia de pessoas, que não o façam. Porque se não há uma lei de imprensa hoje eficaz, principalmente diante das decisões do Poder Judiciário, que realmente rasgou, não só o texto constitucional, mas rasgou a própria lei de imprensa, nós temos que buscar os nossos... E essa casa tem responsabilidade, senhor presidente, de defender esses vereadores aqui, responsabilidade também pelo que nós falamos aqui, e nós temos que defender tudo aquilo que foi dito na última sessão. Não sei se Vossa Excelência escutou, os demais vereadores escutaram, mas foi um absurdo, realmente, a forma como foi levada a informação. Querem falar de mim? Continue falando, não tem problema. Mas divulguem toda a notícia. Será atendido o seu pedido, vereador Aguinaldo. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu quero agradecer a presença de todos. Em especial, quero agradecer aos professores que estão junto com os alunos aqui nessa noite. A professora Cirlete, a professora Geni, ao Márcio. Também quero... Em nome dos alunos, quero agradecer uma pessoa muito especial, que é o aluno Vanderlei. O Vanderlei, ele, conheci ele quando a minha esposa era diretora do Colégio Teodoro Igual, Maria Holanda, onde ele participou do curso de informática. Recentemente ele concluiu a sua formatura e hoje, pela grata surpresa, ele já está fazendo um novo curso. Parabéns, Vanderlei. E parabéns a todos os alunos que acompanham. 3 minutos para o vereador fazer algum comentário. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu também quero agradecer a presença de todos. É muito importante a presença da população nas reuniões da Câmara. Agradecer a presença do Jornal Paraná Centro, que está aqui. E claro, com as emissoras de rádio, hoje acompanham via internet, como qualquer cidadão hoje que tem, pode estar acompanhando o que está sendo falado aqui, depois ficar tendo conhecimento. Mas a presença é sempre importante e é incentivo para todos os vereadores que atuam nessa casa. Eu quero dizer que eu pedi informação de um vereador, eu nunca, quer dizer, para a população, desde que eu estou dentro da Câmara, eu nunca votei contra um pedido de informação. Eu não tiro o direito, eu não me acho com o direito de tirar o direito de um vereador fiscalizar o executivo. Escutei essa semana juízes, inclusive, para eu falar, a atuação do legislador é justa, principal, é fiscalizar. Portanto, pedir informação não é para aparecer na mídia, não. É para ter o conhecimento e saber responder para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Também, novamente, agradecer a presença de todos. Muito bem lembrado o vereador Adir, através do aluno Vanderlei. E também concordar com o vereador Aguinaldo em questão desses comentários que certa emissora solta dos novos pares em questão das nossas falas. Então, vereador, presidente dessa casa, eu também quero fazer um pedido aos nossos advogados da Câmara, que numa próxima vez que solta nossos nomes, as nossas falas, e não a nossa fala não toda concluída, para nós entrarmos com recurso contra a emissora, nessa forma que estão fazendo. Porque é gozado, é estranho, a gente ficar ouvindo e colocando a gente contra a população. Muitas, muitas coisas distorcidas colocam. E eu faço um apelo a eles, que venham aqui até a Câmara. Não fica escondido atrás do microfone falando o que eles falam. Venham até aqui para mostrarem a cara, como nós fazemos também. É isso que eu faço. E se na próxima vez soltarem o nome do vereador Fabrício em questão do que eles estão falando, vai ser em questão, nós vamos entrar com o processo em cima deles. É isso que eu peço a Vossa Excelência, que nós, a essa casa, tome uma providência. E até em questão, não somente de certa emissora, em questão de todos os vereadores. Isso é um pedido que eu estou fazendo para todos, porque é fácil falar atrás do microfone. Então eu peço que venham, escutem e soltem o que nós realmente falamos aqui. Como o vereador Batatinha no pronunciamento passado soltou, não soltaram inteiro o pronunciamento dele. Quantos pronunciamentos que o vereador Edilson Vaz falou, que eles nunca soltaram inteiro. Então, estou pedindo a Vossa Excelência, como presidente dessa casa, aos nossos advogados dessa casa de lei, que numa próxima oportunidade deles soltarem, não todo o nosso pronunciamento, nós entramos com recurso contra eles. Meu muito obrigado. Será atendido o seu pedido, vereador Fabrício. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a população que esteve aqui presente, que na sessão passada convidei, acho que atenderam o meu pedido, voltaram novamente. E quero dizer ao vereador Aguinaldo, ao vereador Fabrício, pedir ao presidente que tome suas providências contra essa emissora, que realmente eles não soltaram tudo, a conversa que eu usei a palavra na tribuna, aí, soltaram a certa altura onde fazia, cedia a parte para eles que era melhor. Se tivesse continuado, claro, ia bater contra o deputado deles, então eles melhor para eles cortar. Né? Então eu quero pedir ao presidente que se o dia for soltar a palavra da gente na rádio, que ele solta inteira as palavras. É isso que eu queria falar. Obrigado. Será atendido seu pedido, vereador Batatinho. Até nesse momento, até vou quebrar um pouco da rotina aqui dessa Câmara, não pode, né, dar um aplauso para ninguém, é manifestação. Mas sobre esse rapaz com o Vanderlei, gostaria que ele levantasse em pé para dar uma salva de palmas para ele. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.